Siqueirão. Siqueirão. Agora mais robusto e muito mais bonito, capaz de voar muito mais alto. Seja bem-vindo, se inscreva e deixe seu like. Canal Rodrigo Saudade, aqui você revive grandes momentos de sua vida. Para as urnas! Fim de primavera, é quase verão. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. Casal maravilhoso, Ronaldo e Bia. Hoje arrebentando aqui no rancho, hein? O céu e o mar. DJ Rodrigo Saudade, dando uma forra, meu irmão. No sol a vermelho. Ele e seu grande amor. Seus cabelos. Alô, Jaque. Posso ver no vento sua voz em meu ouvido. Posso ouvir nas nuvens seu sorriso lá no céu. Posso ver você em tudo que eu olhar, no céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho mesmo é muito amor no coração. Natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. E eu? Eu posso ver você em tudo que eu olhar. Amiga Raia, rainha do Siqueirão. Chegando junto, era o seu filhão Joe, Joe CQC. Sejam bem-vindos. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho mesmo é muito amor no coração. Aí, DJ Siqueira! Pássaro Fênix da Saudade. Novo Siqueirão. Pássaro, pássaro Fênix. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. É o Pica-Pau! E é o escudeiro aí. Me abraça e me abraça. Tu pega a saudade, né, Rodrigo? Pra mim, me dizendo assim. Lembra do Pica-Pau aí, olha. Eu te amo. Bora, Pica-Pau! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Em gotas coloridas, corre o suor do seu rosto. Delírio então, começo a gritar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. patrão Ferro. Tá no comércio. Bora, Ferro! Galera curtindo a saudade gostosa, hein? A Bertinha, a Wanda. Aí, a comissão de frente. Aqui no Siqueirão, viu? Valeu! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, te amo. Eu te amo. Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar. Aonde? Nos lugares onde eu ando. Bora, Fernando! A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto. Toda a família Pimentel e toda a comitiva aí do Bonanza. Hoje arrebentando aqui no rancho, valeu! Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Alô, menina. Menina. Amo. DJ Jimmy, por aqui comigo, viu? Homem que arrebenta lá pelo Globo de Ouro. Globão! Um abraço a ele, seu grande amor. Hoje, matando saudade aqui no rancho, hein? Seja bem-vindo, valeu, Jimmy. Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente. Um beijão carinhoso aí pra Karina, viu? Guarda o pé. Com certeza, essa companhia agradável aí de DJ Jimmy. Falou, Sigueira, a gente tá há mais de um ano lá pelo Búfalo Recordações. Valeu, time! Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. Menina, as impregnadas, hoje por aqui comigo, hein? Obrigado pelo carinho, viu? Desde ontem. Menina, amo você. Produtora WS, áudio e vídeo, tudo para a sua aparelhagem e som automotivo. É assim, ó! A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Obrigado, DJ Jimmy. Mas confesso. Nosso abraço, meu irmão. Sucesso pra você, viu? De meu bem. Valeu mesmo. Alô, Robson. Que não vem. Traz, traz. Traz mais uma. O Beto do Posto Vitória. Mesmo tendo certeza. Alô, meu astro! Ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Só avisando que segunda-feira a gente vai ter um grande encontro de duas aparelhagens 100% jurunense, viu? Siqueirão e Mega Príncipe Negro. Próxima segunda-feira, aí na Florentina, inclusive. A gente já está distribuindo aí os bônus. Os bônus para você pegar aí, tá bom? E participar dessa festa bonita. Segunda-feira, Florentina, viu? Siqueirão, Saudade Original e As Marcantes com o Mega Príncipe Negro, viu? Vamos lá! Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois. Alô, primo! Meu primo Félix, essa ele recorda o seu papai. DJ Félix, aí do Som Paraíso. Como é que foi? Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. É assim, ó. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E numa festa de amor, para Robson, eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Não cansava de falar. E aí? Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. E como diz o cavalo, de que vale tudo isso se você não me amar? De rocha. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Como é que foi? Foi o que me fez te amar. Neguinha Márcia, nas comidas típicas lá de Coraci, viu? Aquele beijo que eu legal, valeu! Foi o que me fez te amar. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Só se ela quiser. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Para Beto! Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é verdade. É domada e se entrega ao prazer. DJ Duda! Vibra e goza. DJ Duda na época aí, do Nelson, hein? Oferecer. Matando saudade. Valeu, Duda! É gostoso demais esses momentos. Obrigado, meu irmão. Cace o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Amigo Ailton, o homem do cômico som, não é um cômico grande, é um cômicozinho, cara. Mas a gente tá aprimorando, viu? E falou, Siqueira, a gente tá chegando aí com o cômicozão. Cômicozão! Se entregue. O chorição da saudade tá chegando, viu? A maçã da vida é bela, mas passa depressa. É doido, meu irmão. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. DJ Siqueira. Eu sou seu fã. Obrigado. Amigo Dani da Santo Nobre. Alô, Rênio! Rênio, a Cristina. Toda essa galera hoje aqui no rancho. Ah, é gostoso demais esses momentos. Também o Alex aí da Santo Nobre. Cace o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Não se intimide, se abra, é seu dia. Minha amiga Raia, rainha do Siqueirão. Alô, Joe! A vida é bela, é bela, mas passa depressa. Oi! Se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. A vida é bela. Alô, Preto! Mas passa depressa. E aí? Se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo. Isso aqui é a cara do Pedro do Posto Vitória, lá no Imperial. Gilson Sanches, a moral das aparelhagens. Agora, 1 e 2. Para Beto! Ele dá valor! Te olho com esses olhos de quem te quer. Será que você não percebeu? Que na minha cabeça imagino tudo, seu corpo bem juntinho ao meu. É assim, ó! Te vejo na cama, corpo despido, roupas soltas pelo chão. E como amante, penetro seu corpo, toco em seu rosto e o seu coração. Bate mais forte dentro do peito, fico sem jeito, com tanta emoção. Mas nesse momento perco o sentido, tudo é sonho, é ilusão. Bora, Julunas! Você me assanha, você me provoca, maltrata o meu pobre coração. Mas qualquer dia eu perco a cabeça. Você me mata de paixão. Mas qualquer dia eu perco a cabeça. É igual você. Você me mata de paixão. Meus amigos Jorge Suc, aí do Ceará Carnes. Obrigado, Jorge. Olha, dia 7 é Florentina, viu, Jorge? Toda a galera do Jurunas vai curtir o Siqueirão e o Mega Príncipe Negro, viu? Quero ver. Será que você não percebeu que na minha cabeça imagino tudo? Seu corpo? Seu corpo bem juntinho ao meu. Te vejo na cama, corpo despido, roupas soltas pelo chão. E como amante, penetro seu corpo, toco em seu rosto e o seu coração. Bate mais forte dentro do peito, fico sem jeito, com tanta emoção. Mas nesse momento, perco o sentido, tudo é sonho, é ilusão. Amigo Bragança, o rei da saída, terra firme. Você me assanha, você me provoca, maltrata o meu pobre coração. Eu perco a cabeça. Você me mata de paixão. Mas qualquer dia, oi, eu perco a cabeça. Você me mata de paixão. Não. Vem, amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. Não cola, de cocô na escola, fazendo amor de papel. Para rancho. Vem, amorzinho, me dá teu carinho. A gente tá aqui, Cícero da Maquel, também por aqui comigo, hein? A edição. Não cola, de cocô na escola, fazendo amor de papel. É assim, ó. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, mas de si sem dó no sofá. Não são notas falsas pra lhe conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. Teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De pé não cola, de copo na escola, fazendo amor de papel. Vem, amorzinho, me dá teu carinho. Beijinhos com sabor de mel. De pé não cola, de copo na escola, fazendo amor de papel. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, em cima de si sem dó no sofá. Não são notas falsas pra lhe conquistar. É Siqueirão, hein? São todas certinhas pra lhe musicar. Siqueirão. Siqueirão, Siqueirão, Siqueirão. Agora mais robusto e muito mais bonito, capaz de voar muito mais alto. Canal Rodrigo Saudade. Aqui você revive grandes momentos de sua vida. O que eu vou te dizer? quero ter teus carinhos, também quero você. Porque toda esta frigidez que você tem comigo, se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Eu fiquei tão triste quando alguém me falou que você andou dizendo não querer mais meu amor. Porque toda esta frigidez que você tem comigo, se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você já não me ama, mas não me aplique este castigo. Se você DJ Siqueira, comanda o Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Que tudo